Paz, Senhor! Eu acredito que um minuto é muito tempo para falar só de um assunto, e hoje eu quero falar de dois. Eu te pergunto hoje, como vai a sua vida? Vai indo ou está voltando? E outro assunto é, você tem um alvo bom na vida? Não mal, você tem um alvo bom? Bom, se você disser que o teu alvo bom é ser uma pessoa melhor, eu te digo que isso não é alvo, isso é uma obrigação. Mas se você tem um alvo bom, e alvo é aquilo que você olha para frente, um projeto que lá no fim vai beneficiar a muitos, você, e vai dar glória para Deus, mas você não está conseguindo chegar lá, eu quero te dizer que pode ser o seguinte: você não esquece as mágoas, porque não perdoa. Quem não perdoa, não esquece mágoas. Pode ter um alvo bom, mas não sai do lugar e começa a andar para trás. Você tem um alvo na vida? Como vai sua vida? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.